chorar. É de macaco, nasceu pra sofrer. É de macaco, só vive chorando e corando e pedindo pra Deus pra morrer. É de macaco, nasceu pra chorar. É de macaco, nasceu pra sofrer. É de macaco, só vive chorando e corando e pedindo pra Deus pra morrer. A mulher desse cara é gostosa, mas ele é otário, é um vacilão. Fica aí pilotando busquinha enquanto outro anda no seu avião. Ela deixa o caboclo na lona, o sujeito chorando, é assim que ela gosta. É o fenômeno dentro da área, é o zagueiro chorando, é bolada nas costas. É o marido mudando pro bar e pedindo modão do Eduardo Costa. É de macaco, nasceu pra chorar. É de macaco, nasceu pra sofrer. É de macaco, só vive chorando e implorando e pedindo pra Deus pra morrer. É de macaco, nasceu pra chorar. É de macaco, nasceu pra sofrer. É de macaco, só vive chorando, implorando e pedindo pra Deus pra morrer. Um jeitão de Angelina Jolie com cruzada de perna de Sharon Stone. E o marido só na pescaria pegando na vara no meio de homem. Ele pensa que ele é bonito, acha que é o cara, mas ele é um chato. Tô pegando o trenzinho que ele tem, tô com um olho no peixe e com outro no gato. Tô fazendo a gostosa, minha mãe, pra depois ir morar dentro do meu barraco. Pé de macaco, nasceu pra chorar. Pé de macaco, nasceu pra sofrer. Pé de macaco, só vive chorando, implorando e pedindo pra Deus pra morrer. Nasceu pra chorar. É de macaco, nasceu pra sofrer. É de macaco, só vive chorando, implorando e pedindo pra Deus pra morrer. Bate na palma da mão. Oh, meu Deus do céu, já vi muito pé de macaco. Mas esse é pé de macaco demais. Oh, tá rolinho. Ah. Um jeitão de Angelina Jolie com cruzada de perna de Sharon Stone. E o marido só na pescaria, pegando na vara no meio de homem. Ele pensa que ele é bonito, acha que é o cara, mas ele é um chato. Tô pegando um trenzinho que ele tem, tô com um olho no peixe, com outro no gato. Tô fazendo a gostosa, meu meu, pra depois ir morar dentro do meu barraco. Pé de macaco, nasceu pra chorar. Pé de macaco, nasceu pra sofrer. Pé de macaco, só vive chorando, implorando e pedindo pra Deus pra morrer. Pé de macaco, nasceu pra chorar. Pé de macaco, nasceu pra sofrer. Pé de macaco, só vive chorando, implorando e pedindo pra Deus pra morrer. Pé de macaco, nasceu pra chorar. Nasceu pra sofrer. Só vive chorando, implorando e pedindo a morrer. Pé de macaco. Pé de macaco. Pé de macaco. Só vive chorando, implorando e pedindo pra Deus pra morrer. Pé de macaco, nasceu pra chorar. Pé de macaco, nasceu pra sofrer. Pé de macaco. Só vive chorando, implorando e pedindo pra Deus pra morrer. Pé de macaco, nasceu pra chorar. Pé de macaco, nasceu pra sofrer. Pé de macaco, só vive chorando.